Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, eu sou o Joel Suki e Gwen Stacy, mano. Gwen Stacy ali, ah, meu Deus do céu, mano. E aqui é Samuel Ragnos do Caminho do Tempo, e esse filme nem tem grandes poderes e nem grandes responsabilidades. Eu sou o Dinho Corleone, também do Cabine do Tempo. Puta que pariu, Stanley. Por que você foi tirar o bigode? Você ficou bizarro, cara. Novo, né, cara? Sim, cara. Ficou bizarro de novo, demais. Pode duas vezes. A gente tá fazendo aqui a abertura da segunda parte que a gente esqueceu, né, de gravar. É. Bota aí um áudio genérico aí do Giovanni e do Manel aí, uma frase genérica deles. Eu sou Giovanni Araújo, miniatura Gijo. A Marvel teve uma fase de arrombar. Ai, são 40 homens, pode ser 40 asas, 40 super-homens. E aí? Eu quero um desse pra mim também. Aqui é o Telos e... Aí tá aí a frase deles dois, né? E vamos embora. E a gente vai falar aqui da segunda parte, falando sobre o espetacular Homem-Aranha 2, né? O filmezão polêmico, né? Mas quem diria, né? É, e o Joel já vai colocar aquela vinhetazinha de spoiler do Giovanni, porque quem não assistiu o filme tem que assistir pra depois ouvir a gente. Não, é verdade. Né, mas é, escuta a parte 1, vê o filme depois, aí escuta a parte 2. Esse cast aqui tá repleto de spoilers, né, mano? E como a gente tá fazendo a segunda parte, não precisa de meio, né? Solta a parte, a vinhetazinha do Giovanni aí, né? E vamos começar o padrão Azilla de atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera! Começo de Homem-Aranha 2, o pai do Peter Parker fazendo um upload numa velocidade de banda larga, sendo vítima de assassinato de um capanga mequetrefe. Não, ali eu não sei que internet é aquela ali que o cara consegue fazer um uploadzão voado, 5G, né? 5G, cara, 5G, tá ligado? 1970 e tantos e... não, 4G. E 70, maluco? Porra, vocês estão malucos? É, 98. Ó, vamos lá. Em meados de 98. Estamos em... Que 98, porra? O cara... Ó, vamos partir pro princípio... Tem 17 anos. Faz quanto tempo os pais morreram? Não fazia 14 anos que os pais tinham morrido? Foi em 2000, pô. O mês da banda larga. Os Estados Unidos já tinha banda larga. Mas não era daquela tinha... velocidade ali, não, viu? Meu cara, peraí, vocês não assistiram os filmes de James Bond mesmo? Nenhum, né? Nenhum da época, né? Putz grilo. Ah, beleza. Vocês não lembram de ano 2000? É, era, tinha aquela velocidade sim, pelo menos virtual tinha, cara. Mas tinha. Ah, beleza, né, mano? Não, não tô defendendo o filme nessa parte do filme, não, porque ali tem um erro gravíssimo lá, mas eu não vou me preocupar nessa parte. Vocês acham que acho... precisava mostrar essa cena? Qual a cena? Essa cena muito relevante pro roteiro. Vamos, foi isso. Isso, Samuel. Vou começar a concordar acho com você. Que... Muita acho que não coisa, precisava, foi muita não, coisa mas. Demais. Excesso demais, concordo. Tem muita barriga no filme, barriga demais. Um cheiro, muita linguiça. Foi aquilo, mano, que eu falei, tem muita ação também, tem coisa ali que não precisava colocar, cara, entendeu? Não precisava. Acho. Ele ser igual do pai dele aí... Aquele negócio, mano, esse negócio do pai dele, é aquele negócio que você... Não, todo filme agora você tem que explicar bem direitinho pro espectador saber o que é que tá acontecendo. É, não, porque tem a turma... Porra, do... mano. Vocês viram a última foto que eu botei da Jennifer Lawrence aí, aquela fantasiada de mística aí, você viram? Eu vi. Oh, Jesus. agora vamos falar sério. Vamos fazer agora. Jennifer Lawrence e Nova Mary Jane. Seja que Deus quiser. Bom, agora vamos abrir a hashtag. Agora só comentários. É, gente, aqueles primeiros 20 minutos dele, quanto o começo do filme, simplesmente excepcional, cara. Isso mesmo, a parte que ele tá tentando impedir o Rino, né, de fugir. E ele tá levando super... uma... Muito feliz, cara. Muito feliz. Lembra muito aqueles 7 minutos do Bane começando o Batman. Mas fora, tu tá dizendo fora aquela parte do pai dele, né? Mas já a parte do Homem-Aranha não, em si, né? Não, esquece do Homem-Aranha, corta aquela parte. Pensa naquela parte do Homem-Aranha correndo, cara. Simplesmente excepcional. É bom aquele começo quadrinho ali. Total, viu? Ali foi quadrinho total, viu? Show, cara. Também mostrou também o Homem-Aranha mais zoeiro também, porque faltou também, eu acho que faltou um pouco também no primeiro filme, cara. Ele ser mais zoeiros. Ele, mais zoeiro ainda. Ele, com a, é, pra, ele sentadinho pra justificar assim. O fato, pra ele ser justificar o fato, porque é o seguinte, você, qual é o outro sobrenome que o Homem-Aranha tem? O amigo da vizinhança. Aquele, sou o amigo, sou, como é que é? Sou o amigo, sou o vizinho amigo. Ah, como é que chama? Amigo da vizinhança. Amigo, amigo da vizinhança. Sou seu amigo, né? É aquele cara... Meu amigo Totoro. É. Não, mas uma coisa que vocês estão falando aí agora, que o Homem-Aranha é amigo da confiança, é um amigo da vizinhança, esse negócio. Aí, aí tem... O outro ia dizer tem... um amigo da conferência. É o amigo da confiança que ele ia falar. É da confiança, meu. Pô, é que também não passa uma aí, puta que pariu. Mas, então, é que não, o Homem-Aranha é amigo da vizinhança e tal, aí também tem um contraponto que eu ia até falar, cara. Entendeu? Que tem um Forever Alone, que é o Jamie Foxx lá, né, cara? Que é o Electro. Outro cara no começo do filme é Forever Alone total, tá ligado? A galera tá brincando que ele é tipo uma cópia mal feita do Jim Carrey no Batman Forever, que ele era fã do Batman, entendeu? Aí fizeram a versão do Electro pra ser parecido. É, ele é era isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês que são os caras aí dos quadrinhos, de bios, caramba. Ele, esse personagem, ele era assim, assim mesmo no... Não, quadrinhos, mano. Não. Ele é normal, mano. Ele... Normal, cara, normal. Não, ele é, como é que se diz? Ele é pejorado, certo? É canastrão, certo? Ele é canastrão e ele não tem tanto poder de, como nesse filme. Nesse filme eles tipo, botaram a versão super saiyajin do Electro. É, mas... deixaram, tipo, pegaram o Electro e pensaram assim, pô, o Electro foi um vilão merda. Vamos fazer o seguinte, vamos dar os poderes do seu Manhattan pra ele? Acho. Ele se teletransar, ele meio que fazer vários tipos de poderes diferentes pra não ser um personagem tão merda. O que fizeram? O cara é um Manhattan nesse filme, acho... Faltou só o pênis dele balançando. Eu achei desnecessário demais, mano, aquela tentativa de construção do cara, não sei o quê. E aquela cena toda, mano, dele em casa, no apartamento dele, fingindo que tá conversando com o Homem-Aranha, mano. Porra, é aquela. O pior é ele tentando mentir lá pra mina, né, do Homem-Aranha. Não, então, ó, vai ter uma festa aniversário minha aí, só não vou convidar você porque você tá ali, já tá lotada, casa noturna, tá ligado? Porque ficou pelo menos. Não, mas ali é já pra ver como ele já estava louco. Não, mano. Já estava desconversado. Mas ali não precisava, Giovanni. Antes daquela cena, já tinha uma cena antes que já mostrou que ele era um personagem descontrolado, que é aquela parte do pensamento dele, mas ele enfocando o cara, ah, você vai falar do Homem-Aranha, não sei o quê. E veja, eu sei que o Giovanni vai falar assim, mas ele é louco, isso é normal. Mas eu vou falar. O cara era fãzaço do Homem-Aranha e de repente, do nada, o cara começa a se tornar a odiar o Homem-Aranha. Era isso que eu ia falar, o Samuel falando na minha frente. Do nada, de ele. Merda, velho. Do nada. De merda. Aí o Giovanni vai dizer assim: meu, ô lindão, ele é maluco. O poder corrompe as pessoas, o Giovanni ia falar, tá ligado? Não é nada disso que o poder corrompe as pessoas, não é que é isso, não. O cara tinha uma fixação por um Homem-Aranha, só que na verdade, no fundo, ele queria aparecer. Quando ele teve a oportunidade de aparecer, ele se tornou uma coisa chamativa. E o Homem-Aranha roubou esse momento dele. E quando ele chegou lá, o Homem-Aranha apareceu pra combatê-lo. A pessoa que tem amor transpõe o ódio com a mesma intensidade e mesma velocidade, até a mesma dor pra quem ama. Então o amor dele se tornou ódio pelo Homem-Aranha, porque o filho da puta me transformou numa pessoa comum, qualquer. Porque ele teve um momento que apareceu, naquele momento ele tava com pena dele, concorda comigo? Uhum. Quando ele começa a matar o foda-se, matar todo mundo, explodindo todo mundo de energia elétrica, que o filme tirou o pé, aí a gente, poxa, coitadinho, ficamos com pena do cara, certo? Sendo que a empresa do mal, agora o Osborne tá cada vez, tá pior que a Spectre do James Bond, né, cara? Osborne, eita. Oscorp, cara. Oscorp, ela tá se tornando a pior empresa do mundo. Só faz vilão, né? A Oscorp, viu? A Oscorp tá pau a pau com a Umbrella Corporation do Resident Evil. Exato, cara. Tá... Aí, gente, é tá essa pau coisa, a pau, cara. Hein? Tá pau a pau as duas, hein, filho? Então, o que acontece? Eu falei, caralho, agora a Oscorp vai fazer só coisa ruim? Só vai fazer quarteto sinistro, sexteto sinistro, vilões, armas biológicas, só coisa ruim pra acabar com o mundo? Quer dominar o mundo? Ei, Giovanni, não sei se o pessoal percebeu aí, mas tem uma hora que o Harry tá acessando lá o computador, que no meio das pastas tem assim, Projeto Venom. Tu viu isso aí? Vi, eu gritei na hora, porra. Eu vi, tem Kraven, Venom, tem uma porrada de gente lá. Aí depois parece lá o Octopus, parece o Rhino, parece o Abutre. O Octopus, eu só percebi o Octopus mesmo. Que eu já falei, cara, eu já tava meio com raiva do filme. Eu falei, cara, sério mesmo que o filme é tipo isso só? E o lance do Homem-Aranha ser assombrado pelo pai da Gwen, o que vocês acharam? Eu não me importei nenhum um momento a ver com isso aí, mas... Aí, vamos lá. O que acontece? Vamos dizer o seguinte. É, uma coisa que foi pouco citada, mas tem que ser lembrada, existe o sentido aranha, certo? Da mesma forma que o soro do super soldado alterar as características do Capitão América, tornando ele cada vez mais Capitão América, potencializada, talvez o soro também é a picada da abelha, tá vendo? A picada da aranha. Olha aí, Marvel, uma boa ideia pra um próximo herói aí, Homem-Abelha. É aquele cara do Simpson, né? Não, o que acontece? É que eu tava dizendo do Homem-Abelha, é que acontece. Então, ele se potencializa de tal forma que tem sentimentos a mais. Ele cometeu uma falha gravíssima com o pai. Ele pediu que ele não se aproximasse e ele está insistindo. Como ele tá insistindo, ele começa a se sentir culpado. Então, ele vê fantasmas, tipo o padrão Star Wars. Então, ele tava com aquele sentimento de culpa, cara. Que o sentimento de culpa é o pior sentimento que existe no ser humano, cara. O negócio, mano, que a Gwen Stacy é carismática demais, mano. Nesse segundo filme, ela tá carismática vezes mil, mancha ali, mas tá doido, mano. Olha, meu irmão, tá ela quase. Eu vou dizer se torna, viu, Diga? Ela meio que se torna no filme 2 uma psicóloga do Peter. Toda vez que o Peter tá no foguete, ele vai falar com a Gwen Stacy. Eu não sei o que fazer, me ajude, me diga o que é que eu tenho que fazer. Mancha, ela meio que é a tutora do cara, meu irmão. Galera, vamos falar uma coisa séria. Quantas vezes nós falamos de Eletro? Ah, tem um maluco ali fazendo Eletro, passou, acabou. Puf, nós estamos praticamente há duas horas vira e mexe falando da Gwen Stacy, cara. Esse podcast não é sobre Homem-Aranha, não. É todo mundo revoltado e a Gwen Stacy morreu. Por isso, meu irmão, Joel, coloca ela na vitrine do podcast. A revolta da gente toda não tá pra porra do filme, o filme um pouco tá se lixando. Se o roteiro é mais ou menos, tá todo mundo puto porque ela morreu. E de uma forma que ela tinha a chance de sobreviver, cara. O nome do filme era pra ser a espetacular Gwen. O pior, Giovanni, é que não foi isso. O pior foi que fizeram um roteiro de merda pra chegar a isso, cara. Ela chegar e dizer assim: Homem-Aranha, só eu sei ligar uma alavanca, que é só levantar a alavanca e apertar o botão. Só eu sei fazer foi isso. Incrível. E só eu sei juntar, você botar uma bateria de um carro e você botar nos seus cores de teia lá, os seus lançadores de teia, você bota a energia da bateria do carro, você fica imune à eletricidade. Só você fazer isso aí. Você lembra da época do colégio que a gente botava fazer isso aí com os pregos? Pois é, eu sei fazer, tu não sabe, então o nerdão. Porque pra mostrar que existe uma química de casal, tá? Minha esposa também é da área, né? Engenheira também, então de vez em quando ela dá toque na primeira parte. Tudo bem que não é formada a parte principalmente de hora de obras, né? Mas então ela dá toque, então ela tem um citranico. Ele pode até ter esquecido, verdade, o cara tá sob estresse. O cara tá nem lembrando, tá no combate, ela chega pra ele: peraí, meu amigo, faz isso, pô, tu tem razão. Aí aumenta a paixão por ela. E aumenta a nossa paixão, porque é o seguinte: o que vai acontecer? Bicho, a gente vai partir de diante. Vou lhe falar uma coisa pra você. O que vai acontecer? Muita gente vai ter o famoso I hate Mary Jane. Odeio a Mary Jane, né? Para pensar. Eu não queria ser atriz, que qualquer um vai correr. Depois dessa Gwen Stacy, quem é que vai encarar o lugar dessa... A Mary Jane não é uma pessoa que é muito querida. A Matt Gaia no Super-Homem. Matt Gaia no Homem-Aranha. Apronta com o cara. Sai até com o Venom, porra. Então o cara vai ficar louco, pô. A Gwen, cara, tá todo mundo apaixonado, cara. A Emma Stone fez um trabalho excepcional. Coitada. Acho que a maioria das atrizes estão correndo exatamente por causa disso, mas com medo de encarar isso. Eu concordo 100% ali com o nosso amigo Rodrigo Passo Largo, que ele falou. Sim. Ele falou em um evento e disse assim, macho, todo nerd, mano, assim como todo brasileiro, ele se sente técnico de futebol, mano, todo nerd ele se sente diretor de cinema. Isso aí, mano. Então, é o mal da internet, é favorecer a qualquer um que comentar. Se você isola, rejeita, você pode ir pra um lado hater das coisas, mas então você seleciona quem você percebe, que você entende, que demonstra a qualidade dos seus comentários ou trabalhos. Então, a crítica ajuda desde que seja contundente e construtiva. Que nem o Passo Lago falou, eu concordo plenamente com você. Acho que ele estava no mesmo evento, viu, Joel? Viu, Joel? Acho que eu tenho motivo porque que o roteiro desse filme é tão maluco. Ele teve 5 roteiristas. 5? Fala-me, Deus do céu. Vixe, meu Deus. Foram, foi muito roteirista do filme. O filme tava fadado, não quer que dá problema. A turma sempre jogava pra cima. Eu não tava falando o Stan Lee nem o Steve Ditko, certo? Vixe, Maria, então o diretor ali. Se for botar, tem 7, viu? Se for botar, eles têm 7. Então 7, ali, viu? O diretor foi um herói, viu, mano? Montado um filme desse aí. Agora, nessa cena dele consertando o lança-teia, eu acho que poderia ter construído assim, mano. Ele já tava na conversa com a Gwen Stacy, naquela conversa nostálgica, não sei o que e tal. Aí a Gwen Stacy falava: ah, você lembra quando a gente fazia aqueles trabalhos de ciência na 7ª série? Aí vem a luz no Peter Parker, mano. Eu acho que dava uma química muito maior, mano, entre eles dois, assim. Só que o quinto roteirista não viu que o segundo roteirista já tinha colocado no roteiro roteiro que ele tava tentando consertar o lançador de teia. Aí ele botou no final porque não lembrava que o segundo roteirista já tinha colocado no meio do filme, entendeu? Então, o problema todo, gente, é o seguinte. O problema todo era levar o clímax da morte da Gwen Stacy. Então, você tinha que chegar, tinha que carregar ela até... E agora, outra coisa que foi tão mal... Tanto é que, gente, veja só. O filme tem um erro tão grande que, vamos lá. The Dark Knight, vamos falar do Batman Begins. Todo mundo lembra do Ra's al Ghul. O The Dark Knight, você nem que precisa questionar. O Coringão, sim. E o Rise, você lembra do Bane. Nós estamos aqui falando praticamente indo para a segunda hora e a gente tá falando mais da Gwen Stacy do que dos vilões, não, cara. Né? Aí tu vê, puta que merda que vilão. É, e ninguém falou aí até agora que o Duende Verde dessa porra desse filme tem cara de emo, né? Ninguém falou. É doente verde, criaram não, um negócio. Não, senhor. Leprechaun. Lembra desse filme de terror dos anos 80 que passou no SBT? Então, é um Leprechaun. Botaram o Norman Osborn, né? Morrendo lá da doença. Os caras viram. Nem aproveitaram o personagem no primeiro filme e no segundo ele morre logo no começo. Que bosta, tá ligado? Nem aproveitaram o personagem. Cara, você tá falando da série clássica, da série anterior, né? Dessa atual, agora tem uma pessoa que tá aparecendo que ainda é um terceiro vilão. Que é o tal do Sr. White que tá toda hora falando, aparecendo no primeiro filme, aparecendo no segundo filme. E primeiro ele falou com a lagartixa. Agora ele falou agora com o Osborn, cara. Então, aí, cara, aí, até a construção da Fox e Kate, nós não tem o mesmo trabalho elaborado que a Marvel, cara. A Marvel faz um filme fácil, todo mundo entende, um roteiro legal. Se você olhar bem, o roteiro do Capitão América é simples. Só tem aquela porrada de virada por causa do vilão. Fazer uma crítica, mas aquele Harry Osborn eu achei muito paia, viu, mano? Puta merda. É horrível, velho. A química dele com o Peter é horrível. Puta merda, velho. É nessas horas que eu tenho que admitir, o James Franco é muito melhor, mano. Eu não sei se vocês lembram, que é quando a Gwen tá no elevador e ele tá atrás da Gwen. A Gwen fala assim, não, eu falei com o Peter, mas ele sempre tá apressado, sempre tá correndo, o Peter é sempre assim, o Peter sempre está correndo. Eu como filha da puta, eu sempre conheço ele quando era criança. Ficou mais de 10 anos sem ver o cara. Mesmo assim, mano, no primeiro filme, a construção da amizade do Harry Osborn com o Peter Parker é muito boa, mas... Você acredita, mano. Cara, mas tem que entender que o Frank também é um bom ator, cara. E nesse... Tinha um ator. Esse caboclo tá aí... Esse cara tá começando agora, fez um filme legal, que o filme dele que ele fez daquele negócio de heróis, não sei como é que é, Poder Sem Limites, é um Akira, um Akira versão mais barata, que é um puta, lembra muito o Akira, certo? Ele tem cara de doido. O problema é que ele não foi carismático o suficiente pra assumir a peteca que o filho, o William Dafoe fez no primeiro filme. Foi o William Dafoe. Todo foi esse. O problema é que o primeiro do Endivente foi que o William Dafoe, que o cara, o jeito de mexer dele, o trejeito do cara... dentro de uma máscara, fazer você ter terror. Eu, aquele Duende Verde, é muito mais filho da puta do que esse Duende Verde que apareceu agora, cara. É, a cena dele do William Dafoe no espelho, a da máscara, eu realmente achei engraçado. Tá? O espelho era assim. É, é foda. O Dafoe no espelho, falando com ele mesmo, era irado. Gente. É, muito foda. E outra, o William Dafoe tem cara de doido, né? Tem cara de mal. Tem cara de doido total. E esse pivete aqui não tem cara de doido, não, mas tem cara de emo. Não. Tem cara de emo, eu não vou nem falar o que ele tem cara. Gente, não critica o pau do emo, não, cara. Os emo ainda tem alguma personalidade. Não, aí porra. Tentaram passar uma imagem de que ele, não, ele é o fodão, o ricão, não sei o quê. É porra nenhuma, mano. Na e primeira oportunidade coisa. Ele praticamente perdeu ele não, tudo. Mas o cara botou ele pra fora e pronto, perdeu tudo, pivete. Sai mas fora. O roteirista inventar uma doença que a pele fica verde, degenerativa, vai que aí, cara, juro pra vocês. Eu ainda não assisti a segunda. Aproveitaram a parada do Homem-Lagarto do primeiro, tá ligado? É, tem fica verde. Cara. Eu não entendi essa doença, cara. Também não. Né? Tentaram, tipo, colocar uma imagem de bonzinho pra ele, mano. Ele com o pai do Peter Parker. O cara com aquelas garras botando pra quebrar o Peter Parker com os dois aprontando. Não, mano, o Norman Osborn. Pai do Harry. Pior que eu gosto daquele ator, cara. Putz, tentaram passar uma imagem dele. Ele é o maior vilão do Homem-Aranha, mano. E tentaram passar a imagem dele de bonzinho, mano. Porra, é essa, velho? Outra vergonha alheia também. Quem lê quadrinhos, o Gil não lê, então não vai sentir essa diferença. Quem não lê também não vai sentir. Que é uma personagem chamada... Felícia. Puta que pariu, mano. Caraca, Felícia. O Gil não lembrou porque ele falou por mim, não sabe o que é não. A Felícia é a gata negra. Isso, que é uma das personagens mais carismáticas do universo do Homem-Aranha. Nesse ela é uma secretária do Harry Osborn. Não. Ali tá, ela aparecia como secretária, mas ela é muito mais além. Ah, beleza, tá. Mas a atriz Caralho, bicho, porra é essa? Não passou o que a Felícia é, entendeu? De que a Felícia ela é carismática, ela é elétrica, entendeu? E não passou nada de... Ah, e ela também tem sex appeal. E não teve isso no filme, mas ela parecia uma doidinha. Não vi nada demais dela, viu? Eu quase pois esqueci dela no filme. Viu, só pra você ter ideia, o sex appeal da Gata Negra é pau a pau com a mulher gata do Batman. O... Se não for... Não, é uma... Não, senhor, não. Do universo do... Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, ela desvia a cabeça do Homem-Aranha a tal ponto que fica na dúvida em relação a ela. Quando a Gata Negra era quando ela aparecesse no filme, mano, era pra todo mundo prestar atenção nela, mano. Ninguém prestou atenção nessa mulher, mano. Ela nem chegou a ver o Peter, nem chegaram a se ver, mano. O cara jogou tudo pro filme 3, aquela velha história. Vamos deixar algumas perguntas pro filme 3. Vamos jogar pro filme 3. Vamos pô, jogar mas, pro filme pô, 3. Mas o 2 já, tá, já tem muita informação pra caramba que eu achei. Eu vou até fazer uma pergunta pra vocês agora. Vocês não acharam que tinha muita informação pra te ver no filme? Demais, mas... Parecia que eu tava assistindo Transformers 3, cara. É até muita ação e informação ao mesmo tempo, tá ligado? Até, tu não estranhou não dele ficar tão tem Felícia? Isso, Felícia aqui. Felícia, vem aqui, Felícia. Sim, passa. Mano, Felícia. Aí dá até pra quem não sabe quem ela é, ficar perguntando quem é essa Felícia, cara, fica falando o nome dela. Mano. Aquela parada ali do Homem-Aranha correndo atrás do pai dele pra descobrir não sei o quê. Macho, que. Cara, precisa não, mano. É aquilo ali. As cenas do trem ali no metrô, macho, eu ficava olhando o relógio, puta que pariu, não acredito que eu vou ter que parar ali. Aí, Giovanni, no ar da empolgação dele, presente, todo empolgado, fez assim, aquele coisa que ele realmente sabe que o filme tá ruim, ele dormiu. Naquela cena ali do metrô, mano, fiquei, bora, mano, passa logo que eu quero ver a Gwen Stacy, mano, bora. Bora, pô. Quando ela não tava na cena, você ficava pedindo ela, né, João? Voltamos de novo a falar da Gwen Stacy. Vê a importância dessa mulher. O JJ Jameson, ele apareceu no primeiro não. filme? Não. Nem no primeiro, nem no segundo. E nem no segundo. Que segundo ele é, só é mano? Citado, viu? Não... Gente, é o seguinte. Céu, meu por quê? Por quê? Porque, peraí. O que rola? Ele tomou o lugar dele do pai da mina lá, do cara da polícia lá, porque é o único que não gostava do Homem-Aranha, entendeu? Tomou o lugar, cara. Acho. Não, o problema é o seguinte: o JJ Jameson. Desse aí, estão batalhando pra ser aquele cara da primeira série. Vixe, caralho, aquele cara é muito massa, como JJ. Estão botando batalhando pra esse cara, pelo menos que foi, por isso que eu tô botando a expectativa. Eu acho que, né? Que era o Chilliger do Oz lá da série Oz? Era, sim, era pra, é. Era pra ser o mesmo. Ou se for assim, vai ser show se chamarem ele. O único problema, do jeito que a turma tá adorando fazer samba do Crioulo Doido enlouquecendo, o cara pode virar um vilão do Homem-Aranha. Não, mano, meu amor. Deus do céu, mano, não, mano. Mas esse filme, o mais invocado dele é a falta de ritmo que o filme tem. Mano. Porque depois que o Homem-Aranha enfrenta o Electro e levando rajadas de peito aberto... Tá doido, meu. Como é que pode aquilo ali? Ele recebe rajada de peito aberto e o mais invocado, ele usa a teia pra canalizar uma energia destruidora pra jogar em cima do Electro. Cara, não tem roteiro que aguente aquilo ali não, mas... Praticamente assim, ó, eu vou acabar com uma enchente jogando mais água, tá ligado? Não, Samuel, aquele negócio da... Tu ficou tenso em alguma parte do filme com o negócio do lança-teia ter quebrado, mano, que eu não fiquei tenso em parte nenhuma, Nenhma vez chegou um momento que o Peter, pô, cadê meu lança-teia? Eu vou cair, vou morrer. Em nenhum momento, nem isso foi aproveitado pelos roteiristas, cara. A cena de abertura, que ele tá caindo de costas, dobrando, caindo naquele universo, aquelas cenas que ele tava voando. Não, porra, gente, o filme é bem feito, mano, isso é doido, mas... Tem algumas coisas que, sei lá, mas... Dói. Dói. Dava, cara, pra ter feito melhor. Mano, quando o Giovanni fala dói... Dava pra ter feito melhor, mano, o filme ali. Ei, dói. E quando ele vence o Alex, galera? Quando ele vence o Alex... Não, mas... Vai terminar... Até que fim, graças a Deus, aí lá vem o doente velho. Puta que pariu, ainda não terminou o filme, não, antes mano. Disso aí, macho, eu tava pensando... Vala, meu Deus do céu, o Electro aí tá... O cara virou imortal, macho. O cara conseguia entrar dentro da tomadinha, não sei o quê. O Electro do HQ faz isso. Não, beleza, mas o cara ali era imortal, mano. Mano, ele faz, cara, faz isso, certo? Chegou um momento do filme, mano... Vixe, mano, como é que o Homem-Aranha vai matar esse cara, mano? Dá não, mano, tá doido. Não. Agora, eu tô chegando a uma conclusão aqui que tá todo mundo sofrendo só de falar desse filme. É doido. Não, gente, o sabe que é o pior de tudo, né? Foi você lá na empolgação, vira pra Jurandir Filho, superou o Capitão América. Ele, calma. Tá maluco, mano. Jurandir da hora. Calma. Aí eu viro pro Thiago Siqueira. Ih, Thiago, mesma nota do Homem-Aranha 3? Não, dessa vez eu vou tirar o pé. Não tá legal. Aí começou a falar um monte de defeito. Aí o Wilker, que eu tava querendo falar, que também é crítico lá em Recife, cara, também falou a mesma coisa, cara. Então, tá, eu falei, gente, tá tendo bom senso, pra todo mundo tá sentando no pau aqui. Eu falei, vixe, será que eu tô doido? Eu fui esfriando a cabeça. Porque eu depois do 9, né? Giovanni, eu cabeça, né? Cinema, Giovanni, sério, eu assisti no filme, eu saí triste, mano. O que eu vou dizer pra você é o seguinte: o que me incomodou do filme foi exatamente isso. Eu estava apaixonado pela Gwen Stacy. Todo mundo, né? Verdade, mano? Todo mundo tava. Então eu tava empolgado por ela. E a morte dela, caralho, foi de uma forma delicada. Agora, a cena quando ela morre e o cara entra em depressão, foi que salvou o filme, gente. Não, é verdade, isso aí. Essa foi a coragem outra, do filme. E o outro? E outra, sim, vamos lá. Assim. Ó, eu digo mais uma coisa, viu? Eu acho que na hora de dar as notas desse filme aí, eu acho que tem que dar a nota separada pra, morte do filme e pra ela, viu? Tem que dar uma separada as notas aí, viu, cara? Não, porque sabe o que é o pior de tudo? Gente, o que eu tô falando, o que acontece? Quando ela morre e tem aqueles meses que ele tá indo, convivendo, indo pro cemitério, aquela coisa toda e tudo mais. Cinco meses ele ficou sem ter o Homem-Aranha. Caramba, certo? E 5 meses também levou aos corpos se recuperar pra lançar o primeiro projeto dela do Sexto Sinistro. Agora, que foi aquela entrada, a entrada triunfal do Rino, usando aquela armadura, vamos falar a verdade, excepcional. E o garotinho defendendo o policial, né? Defendendo os princípios do Homem-Aranha, cara. Puta merda, a entrada triunfal, ele tirando onda, aquela coisa toda, eu falei, foi o que o Homem-Aranha aprendeu com a Gwen Stacy, né, mano? Ah, ter esse negócio dele ser um exemplo pro pessoal, né, pras crianças, não sei o que. É tanto que o discurso que ele nunca viu dela, né, porque ele chegou atrasado, ele coloca no computador pra ver, e é quando ele meio que acorda depois de 5 meses de depressão e resolve voltar a ser o Homem-Aranha, né? E realmente, galera, pensando bem, o filme é praticamente só por causa da morte dela e da dor que a morte dela trouxe pra gente, que a gente sentiu a mesma dor que ele tá sentindo praticamente, né? Porque ela foi um personagem tão marcante que, poxa, bicho, é outro. Quem é nerd já conhece as histórias do Homem-Aranha, já sabia que a Gwen Stacy ia morrer, né? Desde 1973. Não, mas vocês imaginavam que ela ia morrer nesse filme, só no, por exemplo, Eu ainda fiquei na esperança. A gente pegou ela e subiu pra torre, eu pensei, bicho, vamos só mudar o local que vai morrer. Eu já gritei, bicho, vou matar a Gwen Stacy. Porque é confusão, porque a Mary Jane morre naquela cena dos carros pendurados que aparece no primeiro filme. Ela tá pendurada dentro do bonde. Lembra disso, a correlação que existe isso? Entendeu? Sim, isso aí foi uma brincadeira que o diretor fez no primeiro filme, né? Que ele meio que brincou que ia matar a Mary Jane e o Homem-Aranha foi lá e salvou ela, né? Tipo, brincando que não vai acontecer o que aconteceu nos quadrinhos, né? Que a amada dele ia morrer. Acho naquela hora que tá ele, a Gwen Stacy, o Homem-Aranha, e aparece o Duende Verde no meio dos dois, assim. Aí o Duende Verde olha assim pra um lado, pra um, olha pro outro, aí olha pro Homem-Aranha, Peter. Aí eu, puta que pariu, mano. A Gwen Stacy vai morrer, mano. Puta que pariu, mano. Não acredito não, mano. Quando ele leva ela, mano, você vê que o Homem-Aranha fica desesperado, subindo as paredes, não sei o que, de uma vez. Meu Deus do céu, não acredito que ela vai morrer, não, mano. Tem que parir, mano. A cena que ela morre, que é o seguinte, nos quadrinhos, pra quem nunca viu, o Homem-Aranha, ela é jogada da ponte, né? Da ponte ali do Brooklyn, né? Exato. E o que acontece? A queda dela, o Homem-Aranha tenta salvar ela e joga a teia e pega no tornozelo dela. Aí ele consegue, ela não bate no chão. Você vê só o quadrinho com uma... Como é o nome? É onomatopeia? É o nome da... Você vê só o snap do lado do pescoço dela. Aí o Homem-Aranha vai lá, desce, né? Viu que ela tá desacordada e quando ele vê, ela tinha morrido. Aí constataram, né, que ela tinha quebrado o pescoço e tudo, né? Mas isso aí foi muito mais pra frente, não tá nem confirmado oficialmente, então até hoje é um mistério. Não, é uma dúvida, né? Existe a teoria, mas ninguém teve a capacidade de dizer, porque existia uma censura pra morte naquela época, foi em 73, cara. Entendeu? Nesse quadrinho original. Existe esse problema. Aí fizeram várias outras adaptações, mas a primeira morte dela foi em 73. E ela morreu na queda. Ela morreu na queda. E foi que o pescoço dela quebrou quando teve um empuxo da teia, quando bateu no tornozelo. Vamos lá. Aí a Gwen Stacy puxou e ela quebrou. Isso, aí quebrou o pescoço, né? Aí nesse agora eles fizeram pior. A teia pega na barriga dela e ela bate a cabeça no chão com toda a força. Mas ela bate mesmo, mano? Porque eu não vi essa cena, não. Bate, eu só vi o puxão. Eu fiquei na dúvida do filme. Eu acho, não sei se bateu, depois tudo bem, mas gente, o que é bem relatado ali, que dá pra entender legal, é o seguinte: aquela situação remete a morte do Senna. O efeito estilingue, a pessoa tem o deslocamento do cérebro e começa a romper tudo dentro da cabeça. Caralho, dela. Mas... entendeu? Então ela deve ter mais ou menos que o Senna, se o Senna não tivesse levado a barra de direção no cérebro, ele poderia estar vivendo feito um abacaxi, ou teria morrido, porque o cérebro balançou para tudo dentro da caixa dele. Ele podia estar com problemas, sequelas gravíssimas, certo? Então, no caso dela, ela tem um chamado efeito chicote. Ela chicoteou, pode ter quebrado o pescoço, pode ter batido a cabeça, só que você percebeu que ela morreu em função do impacto gerado pelo Duende Verde, né, cara? Entendeu, cara? Então, a morte dela é dolorosa, foi uma pancada. E foi a salvação do filme, quando, né, cara? O Homem-Aranha vai lá pra baixo, mas segura ela nos braços, assim. Eu ainda fiquei, mas não, morreu não, mas puta que pariu. Não, como eu não conheço nada do universo dos quadrinhos aí, eu até pensei, olha o clichêzão aí do filme, que ela tá quase morta e no final ele vai falar, eu amo você, abraça ela e ela volta, tá ligado? Quando sai o sanguezinho pelo nariz, mano, puta que pariu, mano. Matar a Gwen. Já era, né, não? Acho que eu fiquei triste demais, mano. Puta que pariu, mano. O Foso correu pra galera. Relaxa que agora o bicho foi. Bateu o martelo. Eu assisti mais de 2 horas de filme pra ver uma cena de 20 minutos que praticamente, pra mim, salvou o filme, né? Pagou o ingresso. Salvou mesmo. Não. Final todo. A morte, o processo da evolução, a aceitação da morte, o retorno, a chegada do Rhino, a determinação da criação do sexteto sinistro. Todo esse processo que tá sendo criado, cara, show de bola, cara. É que salvou o filme. Agora, o filme teve várias barrigadas. Teve demais. Várias, né? Inúmeras, cara. E eu concordo plenamente com o Dinho ter 2 tipos de nota. Vamos ter que dar um T-800 e um Hunter Killer pros outros. A gente nem falou da cena pós-crédito, que cena, rapaz. Que cena! Ayrton! É uma cena da Misty invadindo uma base militar junto com o Groucho. Mas não tem isso no IMAX, só tem nos 3D ou então no cinema normal. Se eu falar pra você, filho, que eu fiquei tão triste com o filme que eu falei que eu saí com raiva do cinema que eu não esperei porra de crédito. Peraí. Tem essa cena pós-crédito aí que na IMAX não saiu? Tem sim, só não tem no IMAX. Na Copa IMAX não tem. Mas tem uma cena pós-crédito dos X-Men. É legal, cara. É legal, cara. É uma cena de ação bem bacana mesmo, da Mística invadindo. Se você achar hoje, Joel, coloca no post aí pra todo mundo ver aí. Já pode tem no não, YouTube, pô. Já. Eu acho que já tem no YouTube. Gente, peraí. Vamos ver se tem nessa porra no YouTube. Quer aí? Não, peraí. Não, é sacanagem, cara. Paguei caro pra caralho aquela porra. Tem mesmo. Não, mas é a versão. Eles já explicaram aí, já que vacilaram. É a versão do IMAX, não tem mesmo. É, Samuel, a gente tava conversando aqui, não, mas isso aí, será que é a Fox já negociando com a Sony, com a Marvel pra fazer Vingadores, não sei o que, com Homem-Aranha, X-Men, puta que pariu, aí você mata. E eu tinha lido na internet, véio, que isso aí é só uma ceninha promocional, não tem nada a ver com Homem-Aranha. Não tem nada a ver, tá ligado? Que só poxa. Foi um acordo do estúdio mesmo, com a Fox com a Sony pra divulgar. Porra, é que é o padrão, é o padrão, tá ligado? É tipo assim, ó, final do filme da Marvel aqui, vai ter que ter alguma coisinha, tá ligado? Bota, inventa... Não. Mark Webber estava programado para fazer, e ele num comum acordo, pra ele não ter problema, porque ele pediu as contas pra ir pra um lado, então cederam pra exibir junto com o trailer do Homem-Aranha, mostrar já o trailer do X-Men. Porque existe uma possibilidade remota para combater pequeniníssima, de um tamanho de um unicóbrio, para combater o efeito Marvel, porque agora é Disney, e Disney pega pesado, a Fox se juntar com a Sony para fazer X-Men. É como eu tava falando pro Samuel, mano, a Marvel Studios vai chegar assim pra Sony, pra Fox. Macho, vamos fazer, mano. Tu sabe o resultado não, então, que assim, deu Vingadores, mano. É isso, vamos não, fazer. Então, tamo fudido, meu irmão. Temos que fazer alguma coisa, o patrão tá botando pra quebrar na gente. Temos que botar esse bando de Zé Ruela pra gastar dinheiro com a gente. A Disney tá lá, a Disneylandia tá fazendo vai refazer o reboot Star Wars, vai fazer chutar o pau da barraca e vai fazer agora o universo expandido da moda que ele quer, pra desespero geral da nação, pra todo mundo que gastou milhões de dinheiro comprando bagulho de universo expandido, aí ele acabou de fuder, porque agora ele vai fazer o próprio dele, isso é um ponto. E o mais importante de tudo agora, né, os caras não vão ter pena da gente, né, cara? E detalhe, viu, galera, dá pra Fox fazer um filme com o Quarteto Fantástico, o X-Men e o Homem-Aranha, todo mundo junto, e se eles unirem as forças, eles conseguem. Vou te dizer uma coisa, mas... por mais que o filme seja ruim, mano, de roteiro, se o cara vê um pôster com X-Men, Vingadores e Homem-Aranha, o cara vai assistir essa porra, mano. É doido, velho. É, pior que vai mesmo. Vai mesmo. Eu acabei de colocar aí pra vocês, o João pode botar no post aí. Ó, vou botar. A cena dos créditos depois do Homem-Aranha, a cena pós-crédito do Homem-Aranha. Não, não, não, não, não. O senhor vai colocar a bunda da Jennifer Lawrence. Ó, minha impressão, eu já não tava tão assim ver esse filme, porque eu já tinha visto muita gente falando aí, tá? Aí quando eu soube que a gente ia gravar aqui o Azira sobre essa, digamos, a franquia, todos os filmes, a gente falando tudo, né? Eu fiquei meio assim, vamos falar do pelo menos do Homem-Aranha antigo, beleza. Só que, cara, revendo, eu tenho que falar antes, né, que pelo menos foi uma, meio que uma jornada, uma quest pra mim assistir esse filme 2, foi um que vai influir na minha nota final, tá? E porque é o seguinte, eu fui tentar ver o filme no sábado, não consegui porque já tava lotado. No domingo também fui tentar ver, não consegui porque já tava lotado. Aí eu fiz o quê? Tive que comprar pra segunda-feira ao meio-dia, tá? Aí sim, beleza, fui tentar ver, aí eu falei assim, não, eu vou conseguir ver o filme agora, né? E pior que aí você fica naquele hype que todo mundo falando, né? Eu fui escutar dois caras que tava falando na fila na hora de comprar o ingresso, né? Eles falaram assim, né, eu já vi, eu vou ver, vou assistir o filme de novo, o filme é legal, todo mundo falou na internet que o filme era ruim, mas não, eu gostei do filme, tanto é que eu vou vir, tô vindo assistir o filme de novo. Tá, eu acreditei no cara, falei, não, o filme vai ser bom, né, o 2 aqui e tal. Aí agora, então, resumindo, cara, o filme é de Jamie... Você acreditou em quem? Esse cara aleatório, né? Mas teve um, aleatório. Teve um cara ali no Facebook e deu uma nota pra caramba. Calma. Eu vou explicar e vou me redimir com isso. Então é o seguinte, cara, eu voltei aquilo que o Giovanni também falou, cara, na hora você fica até meio assim, eu pra quem me conhece, eu costumo dar nota assim, a partir de quando um filme é bom, eu costumo dar uma nota a partir de 8,5, 9, tá? E eu dei no Facebook, depois que eu terminei de assistir o filme, eu cheguei em casa, tudo, fiquei melhor, eu dei a nota 7,5, tá? Mas aqui, revendo as discussões aqui com meus amigos, cara, não dá, não é um filme pra 7,5, nem ferrando, cara. Ele é male pra uns 6, vai. Vou dar 6 pro cara. T600, maluco. É, T600, vai. Vou dar um T600, tá? Pelo que, meu, pela Astra da Noite, porque não é nem um filme, cara. Entendeu? Então. T600 pro filme, quanto pra Gwen Stacy? Pra Gwen Stacy, vou dar um T950. Cara. Ela praticamente ela levou os dois filmes nas costas, cara. Então, isso, pra mim, eu falei, não, tiveram, e também tem que dar um pouco também. Fala assim, os caras tiveram culhão e tem matado a personagem que. Do cacife dela. Então, pra mim é isso, cara. Pro filme, sei, ele tem 600, tá? E quebrado ainda, é um T600 meio quebrado, tá? Enferrujado. E também pra Gwen Stacy, T950. Vai lá, Dinho. Oh, Dinho. Vai lá, Samuel. Diz aí, tua nota é. Pois é, esse filme foi uma mega decepção pra mim. O Duende Verde. Duende Verde. É, eu esqueci de falar também do Duende Verde aí, que parece um emo, né, cara? Então é restart aí. Não vira, não. Esse lance do Duende Verde me deixou muito decepcionado, até porque eu não sei de onde é que eles tiraram essa ideia de botar no roteiro que o Duende Verde ou. É, Green Goblin se tornaria um doente verde, entendeu? Tipo, a maior decepção que eu tive no filme. E é tanto que o roteiro é tão merda. Quando o Harry, isso aí pra quem assistiu, logicamente, quando o Harry é envenenado pelo um cara que não sei nem quem é aquele doidinho ali, vocês sabem quem é o doidinho que enganou o Harry? O líder da segurança lá, o chefe da segurança enganou o Harry pra mandar prender ele no lá, colocar no presídio, o Harry do advogado, ele era advogado da... Advogado, pronto. É. Um merda fez aquilo e o Harry, fudido, doente, invade uma prisão de segurança máxima pra libertar o Electro. E fora que a gente não comentou daquele cientista, Biba, que estava cuidando do Alex também, que era outra vergonha lenta. Que é aquilo, né, mano? Puta merda. Suado demais, cara. Demais, velho. Demais. Então, por essas e outras, cara, pra mim é um T500. Ai. Meu primeiro T500. Fala, mano. Puramente. Você está com muita mão, muito ódio no coração. Principalmente por causa da Gwen Stacy, das cenas. Todas as cenas que envolvem o romance da Gwen Stacy com o Peter são ótimas. E todas as cenas que a personagem interage no filme são muito boas. E perder a personagem, pra mim, vai ter um baque enorme pro filme 3 sem ela, entendeu? Então, é como o Didi falou, né? E a gente conversou no cast. Tem que colocar uma atriz muito forte pra ter o carisma que a Emma Stone teve nesse filme, sendo a Gwen Stacy. Então, fica até 500 para Homem-Aranha 2. E para Gwen Stacy, até 1000! Até 1000 para Gwen Stacy. Isso aí, rapaz. Até que enfim, né? Até 1000 para Gwen. Eu achei que não ia sair nenhum T-1000 aqui nesse cast hoje, cara. Eu achei. Não, mas o cara foi tão político que conseguiu dobrar a nota exatamente pra poder fazer uma valorização da Gwen Stacy. É foda. Eu acho... Que o filme teve... Puta merda, mano. O filme teve muita coisa ali que dava pra cortar brincando, mano. Que não ia perder em nada o filme, mano. Vamos ser sinceros, Joel. É um filme por uma hora e meia com o roteiro que tem. Com certeza, mano. É um filme de uma hora e meia. Acho que ainda tirava... Se eu fosse editor do filme, eu ainda deixava o filme com 1h10, mano, ainda. Porque tu é doido, mano. Aquela que achei a desconstrução... Achei desnecessária, mano. Aquela tentativa de construção de um personagem louco do Electro. Achei desnecessário demais. Acho que não precisava aquilo ali. Bastava só aquela cena mesmo ali do... dele tentando enforcar o cara e beleza. E já tava mostrando que o personagem era desequilibrado ali. E eu achei o Harry totalmente qualquer coisa, mas não me importei nem um pouquinho ali com o Harry Osborn. Tava nem aí pro cara. Cara altamente... Puta, que história horrível, mano, dele. Negócio da doença, mano. Doente verde aí, como o Samuel dizendo. Doente macho, verde. Puta não, merda. Não, cara. Era virinosa. Foi a era venenosa. Achei exageradíssimo, mano, o Electro, mano. Aquele negócio dele entrando nas tomadazinhas. Puta que pariu. Tem uma hora, mano, que ele entra dentro da tomadazinha e ainda fecha a tampa. É dentro. É dentro, mano. Pra porra, mano. O Homem-Aranha, não me importei, mancho, com as lutas dele, que eu sabia que... O cara tava mais forte que o Electro, mano. O Electro ali tava ultra poderoso, mas ele soltava choque no Homem-Aranha, não acontecia nada, nem rasgava a roupa do Homem-Aranha ali. Eu achei, eu não me importei ali, não fiquei tenso nenhum momento com o Homem-Aranha em si. Mas a Gwen Stacy, mano, porra, mancho... A Gwen Stacy é que carrega o filme, né, velho? Ela é que era pra ser a principal do filme, né, velho? Coadjuvante, né? Porra, mano. A Gwen Stacy. E por causa da Gwen Stacy, eu vou dar um T-800 pro filme. Mas por que que eu vou dar um T-800? Porque... Não, você tá juntando seus votos, né? Fala a verdade. Não, porque... Você tá juntando os dois, né? Assim, eu achei o filme, apesar dessas coisas todas negativas que eu falei, achei que o filme tava altamente bem feito, mano. Tá bem feito demais, meu filme. Pariu, mano. Tá doido, mano. Mas, Joel, se eu vou falar uma coisa, que a tecnologia que esses caras têm hoje pra fazer os filmes, cara, acho que se os caras pegarem um roteiro falando só de cocô, mijo, merda, acho que os caras vão fazer um filme bonito, cara. Então não vai muito por isso, não. Vai. Não, mas ainda assim... South Park não é isso, não, porra? Não tem quase pouca tecnologia, fica falando só isso, cara. É o South Park. Sim. Mas ainda assim, eu achei muito bonito demais, mano. Achei os gráficos do Homem-Aranha ali, aquela primeira cena dele com o Rino ali, achei a ação boa. As cenas de ação eu acho boa do filme. É aquilo que eu falei. No primeiro filme, o que se salva é a roupa do Homem-Aranha, que eu gostei. Ah, que fica mais bonita da clássica. E no 2, o que se salva é a Gwen Stacy, cara. Entendeu? Outra coisa também que eu acho que ficou legal, a roupa do Homem-Aranha, deixar a roupa clássica, mano, com aquela, o olho gigante dele, né, que deixa muito mais expressivo o Homem-Aranha. Mas... eu dou o T-800 sem a alma do Arnold, né? Aquele robôzão duro, não sei o quê. E pra própria, nossa, Gwen Stacy, eu dou um T-1000, né? Que tem como não, a mulher ali... Ô, Samuel, você viu que o Joel, ele tá sendo muito gente boa com o filme, né? Você tá vendo, né? Por causa da Gwen Stacy, porra, mano. Olha o patrocínio aí, gente! Gwen Stacy ali é demais, velho. Patrocínio de tu é rolo aí, ó. Patrocínio é só amor. Só. Não, amor. Se fosse patrocinado, já tava dando 1000 por cada. Ah, é mesmo, né? Não, porra. Pro espetáculo Homem-Aranha 1, eu dou um T-400. Até aquele robôzão se arrastando. O espetáculo Homem-Aranha 2 é um T-800 sem a alma do Arnold, que ele ainda me trouxe um pouquinho da nostalgia dos primeiros filmes ali, do Homem-Aranha. Achei legal. E a Gwen Stacy? Gwen Stacy. Boa! Eu tenho a declarar que o espetacular Homem-Aranha 2, a revolta de Electro. De Khan. Não, de Electro. É o, Vingança de Khan. É um filme excelente. Aí dentro. Porque faz a pessoa refletir sobre a imortalidade do Homem-Aranha. Vou falar igual vocês, aí dentro mesmo, aí dentro. O Khan. Eita, e até então ele ia passar muito ágil, mas não imortal a imune à eletricidade, né? Então, só tenho a declarar isso. Eu vou me embora. A morte da Green, mano, foi lamentável, sabe, cara? Foi um lamentável, foi um momento de muita angústia, certo? Um momento de muita angústia, mas o cara chorando ali, parecia que eu... Foi quando a gata daqui de casa morreu. Pariu, eu tô te falando, tirou do instituto, esse é que é o problema, cara. Tá malucaço, meu irmão. Vai, não, e a minha nota pro Homem Espetacular, Homem-Aranha, Revolta do Electro é 8,9. Não, mano. Tem alguma coisa. É, né? Aquela lança. É, baitola, é o tema, acho. É o lance dos T. Então a minha nota para o Espetacular Homem-Aranha, Revolta de Electro é. Menino. Aí dentro, velho. Eita! Se fodeu, mano. Samuel, Samuel não. Samuel, o Joel, leva ele de volta lá pro ar, que tá foda. Aí dentro, mano. Quero ver agora, Giovanni. Será que é T900? Vamos comparar o cara sério. Vamos fazer a comparação. Não, T900 esquece. Momento de empolgação. Graças a Deus, estamos gravando esse cast pra me redimir. Quando tu saiu do cinema, primeira coisa. Deu quanto pra ele? Tem 1000? Não, o Neguinho postou o filme 10, 10 de 10 aí. 10 foi superando, botei 9 de 10. E aí, vamos lá. Quando foi esfriando, seguinte, né? Passando nosso, a semana. Nosso diretor é esfria, você começa o pé no chão. Você... Eita, porra, que bosta. Primeiro, o nosso diretor, Mark Webber, quantos filmes ele fez? Foi exatamente 500 dias com ela. Certo. Entendeu? E uma porrada de clipe de gente famosa. Então, eu devia ter estudado um pouco mais sobre o Mark Webber pra encarar. O primeiro filme foi uma grata surpresa em alguns pontos e uma grata decepção em outros. Não vou nem dar nota, tá? Como eu não sou fã doente do Homem-Aranha, se você olhar na minha coleção, não tem um item sequer do Homem-Aranha, exatamente porque eu acho que é uma característica de um herói que não me preenche. Alguns itens, porque eu peguei o trauma dos anos 90, então aquele negócio de Homem-Aranha clone, Homem-Aranha mistura, não sei o que, eu falei, chega, não vou acompanhar, tô fora, porque isso aqui acabou. Então eu comecei a criar resistência em relação ao Homem-Aranha, e vindo com esses novos filmes, Ultraman, a primeira trilogia achei excepcional, em alguns pontos e teve coisas ruins, e essa nova tentativa de uma nova trilogia começa de um jeito legal, está mantendo de uma forma questionável, se apoiando em cima de imagens importantes. Então, qual foi a grata surpresa do filme? Que tá comovendo todo mundo. A Gwen Stacy. Lógico, né? Eu sabia. Desde 1973, a mulher morre. Mas morre, já morreu, voltou. Você não entendia o impacto que da morte dela, né? Exato. Porque eu não li a morte do Gwen Stacy. Eu sabia que ela tinha morrido, porque em 73 eu ainda era um menino que sempre era alfabetizado. Então, eu não sabia do impacto. Eu tinha 4 anos da idade. Então, e ele não tinha ainda chegado no Brasil. Então, pare pra pensar. Então, a Gwen Stacy já era uma diferença, uma referência, alguma coisa assim do passado. Então, isso já deixava a gente, como será? O que vai acontecer e tal? Beleza. Mas eu sabia que ela ia morrer. Diferente da trilogia anterior, que não foi citada, e tivemos a Gwen Stacy, que era a mulher de um da trilogia anterior, e ela só passou correndo e foi embora, não aconteceu nada. Nós temos agora uma Gwen Stacy presente, que existe uma tremenda de uma química, ao ponto de ela roubar de nossas lembranças todos os vilões. A gente tá, com seriedade, a gente tá com mais raiva da incompetência do Peter Parker em salvar ela do que o fato de ela ter sido morta pelo Duende Verde, ser o causador da morte dela. O que tá incomodando a gente foi a incompetência do Peter Parker não ter salvo ela, entendeu? Não ter tido a competência pra salvar. É uma situação extrema, mas se olhar bem, tanto é que os 5 meses que ele fica sofrendo é exatamente trabalhando a incompetência dele por ter perdido a mulher amada. Ou então, meu subconsciente tá dizendo, você está puto porque as merdas desses roteiristas fizeram merda o filme inteiro e só no final tentaram salvar o filme, mas acabaram matando a personagem mais carismática do filme. Eu posso até dizer uma coisa pra vocês, simplesmente falando. De repente, o plano não era matar com isso nesse filme. Mas como a turma viu que o filme estava foda. Ups, eu tô dizendo. O filme estava uma merda, fugiu do controle. O filme acabou quando o cara acaba com o Eletro. Acabou o filme ali, acabou. Mas aí, cara... eu não vou falar, eu não vou citar nomes aqui, mas ainda tem neguinho dizendo que esse filme é foda. Não, mas porra, mano. Na internet o filme é irado, meu irmão, dizendo que é incrível, meu irmão. Deixa, cara, porra. Samuel, é opinião. Pô, galera, cara. Ser sincero, opinião é cozinha nariz, cara. Não, mano. Ah, beleza, pô, camarada. Beleza. Tem opiniões e tem opiniões. Não interessa, cara. Não interessa, pô. Ué, macho é macho, vou dizer. dizendo que foi um colega nosso, sentando o pau e o negócio era patrocinado, cara. Eu não falei que tinha gente, tinha duas pessoas na minha frente lá na hora de comprar o ingresso da porcaria de ver o filme lá, que já é a segunda vez que eles iam ver o filme, porque gostaram e não imaginavam porque tinha gente que não gostou do filme na internet, entendeu? Eu fui na deles e acabei me ferrando, entendeu, Samuel? Mas, Nandinho, então... você tem que ter uma opinião, você tem que ler, você tem que ver pra você formar sua opinião, não viver da esperança. Sim. Agora, o que eu posso dizer pra você, com toda sinceridade, o problema maior do filme foi exatamente isso. Foi transferido, eu tenho quase a sensação que eu tive, depois que a gente esfria, analisa, passa batendo papo, a Gwen Stacy realmente não ia morrer nesse filme. Só que a turma viu que o filme estava uma bomba nuclear. Tinha muita cena de efeito, tinha muita coisa boa. Só que a gente não lembra dos vilões, cara. É. Vê que situação, cara. Você não lembra. Para pra pensar. Você tá lembrando. A gente passou quase duas horas se debatendo aqui, batendo e questionando sobre o problema da morte da Gwen Stacy, cara. Olha só. Viu, Didi? O filme fez eu ter raiva dos pais do Peter Parker, porque ficava embaçando o filme direto. É o burro. Pois é, cara. E finalmente deram uma origem pros Peter Parker, a morte dos pais do Peter Parker, deram uma valorizada, mas não é suficiente pra atender a perda que nós estamos tendo da Gwen Stacy, porque a Emma Thompson fez um trabalho muito forte, e ela na mídia tá botando pra quebrar, que ela virou agora, quero ver como é que foi. O Peter Parker vai arranjar uma namorada nerd que possa acompanhar com ele, porque ela já sabe que a Mary Jane é perua, cara. Então, quer dizer, traduzindo em miúdo, o filme é ruim, tiveram que fazer uma manobra especial pra salvar o filme, que a Gwen Stacy não ia morrer, mas eles viram que o filme estava embarregado, com problemas, não tinha vilões. O único vilão que apareceu foi 20 segundos depois, que foi o Rino. Acabou. O Rino que tava... E outra, era ser mais um vilão qualquer, porque era dentro de uma armadura, levava uns cacetes, o Homem-Aranha arrancava ele e tava no filme. Ponto. Acabou o filme. Quer dizer, não, o filme não tem vilões. Diferente de um Dark Knight da vida, que todo mundo lembra do Coringa, diferente do Rise, que todo mundo lembra do Bane, mesmo tirando onda, mas todo mundo lembra do Ra's al Ghul, que você lembra, o Zod, que foi que o Zod fez o Super-Homem matar, porra. Então, traduzindo em miúdo, cara, porra, quando a gente esfria a cabeça para paralisar, bate papo e fala, o filme não passa de ter 500, cara, quebrado. Dois tiros do John Connor na hora do helicóptero. Quando eu vejo alguém com o Giovanni dando nota assim pra. Menos de ter 500, cara, no mínimo de ter 1000, assim, que ele sempre dá quem não esquece, eu ainda vejo. Uma luz branca na humanidade, cara. Ainda vejo uma luz no fim do túnel, tá ligado? Que Maria, velho. Gente, eu tô revoltado do filme, cara. Porque a sensação que tem no filme, foi montado à moda. Caralho, foi correndo. É verdade. O filme é esticado, muita cena filmada, monta aí. Caralho, matamos a Gwen Stacy. Isso era pra começar o filme 3, cara, com a morte dela. Alguém deve ter feito uma exibição teste, deve ter levado pra cacete. Bota a Gwen Stacy agora pra morrer, porque o filme vai dar bomba, vai dar chabu. Vai ter uma reação não muito positiva. Foi aquele mesmo problema que teve do primeiro filme de Star Wars. Até hoje é um filme considerado de nenhum. Acho, nesse espetáculo Homem-Aranha 1 e 2, mano, eu não me importei nem um pouco, mano, com a morte do tio Ben, mano. Mas a do Gwen Stacy foi foda, viu? Interessante, né? Você pode matar o personagem que incomoda e você pode matar o ator. Porra, quando saiu a notícia, Heath Ledger morreu? Oxi, bala, meu Deus do céu. Eu estava em casa, eu olhei... Fudeu. Não, mano. Quem é que acabou, eu falei, o Nola tá começando a suar. Eu pensei, acabou o bate. Deixa eu te dizer, Giovanni. em vista de tudo que a gente tá discutindo, galera, eu me lembro que o Joel perguntou pra mim, tu acha que vale a pena de fazer um cast sobre o Homem-Aranha 2? Eu não, é o mais do que vale a pena. Esse filme é mega polêmico. O que vai ter de comentário de neguinho defendendo ou de neguinho zoando o filme, não vai estar no gibi. Giovanni, deixa eu te dizer, mano, eu tava na faculdade, mano, quando eu tava na secretaria pra resolver não sei o que, mano. Aí passa na televisão da secretaria, assim, a imagem do Heath Ledger, assim, é o vixe. E a imagem, a televisão tava no mudo, né? Aí já fala, morreu, cara. O cara morreu. Pariu, mano. O cara apareceu de repente assim, foi o que aconteceu com o cara. Não acredito que ele morreu, não. Morreu. É que nem tentaram matar o Chaves essa semana. Aí eu cheguei em casa, fui direto pra internet, né? Pra saber o que é que tinha acontecido com o cara. E puta merda, mano. Heath Ledger morreu, mano. Não acredito, não. Ah, mas achei a pobrezinha, mano. Puta que pariu, mano. Morreu, mano. Filha da puta. Joel não se conforma, é tanto que ele deu T800 pro filme só por causa dela, por causa do amor. Porra, mano. Galera, de novo, alguém viu, ih, o filme tá merda, bota qualquer porra pra salvar. Aí o cara, temos aqui uma opção, qual que é a opção? Vamos matar aqui a Gwen Stacy. Vamos fazer isso mesmo. Eu ainda dei um T800, mano, pelas cenas boas de ação, pelas cenas que eu achei bem feitas, mas... Não, a cena do Rino, qualquer cena do Rino é legal, aquela cena que ele tá pegando o Rino, puxa, estica e depois arria as calças do cara, é excepcional, cara. E ele assoviando a música do Homem-Aranha, né? O temazinho. Mas a Gwen Stacy carregou o filme todinho, mano. Porra, mano. Eu acho que ela se tornou, porque a edição do filme levou pra ela, porque se você tirar, lascou tudo. Se você tirar ela, o filme não tem mais nada. O Joel tá tão inconsolado que ele não consegue nem fechar o filme. Não, mas... Porra. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Eu cumpri minha meta, fiz baixar a nota de 3 cabas, faltou só baixar a nota do Joel, mas... Ah, mano, mas é porque era por causa da Gwen Stacy, mano. Se não fosse ela, mano, era T0 ali. Vixe! Não, você não... Olha, Lidão, você não baixou minha nota, você me conferiu a possibilidade de corrigir um erro. Não, eu é também, eu dei 7,5 naquela porra, mano. Aí a gente conversando aqui, eu falei, quer saber? Vale 5 essa porra, 5,5, 6. Era. Sabe o erro da gente? Aí, essa carinha dela aqui, entendi. Porra, morreu, mano, como é que pode, mano? Cadê ela? Sério, ô Joel, ela tem que estar tá na vitrine, cara. É, Joel, aquela é de Mary Jane, é. Viu? Mary Jane. Sonha lindo. O cara, qual é o diretor? Por mais, mesmo que seja o Mark Webber, ele vai botar ele de volta, tá doido, cara. É assinar a demissão, cara. Ele não pode fazer isso, não, cara. Tem que ser outra atriz, cara. Se fosse o Joel Schumacher, botava. E ainda botava com o mamilo. Olha aí, mano, a foto dela, mano. Essa foto aqui tá foda, hein? Porra. Cadê? Que foto? A foto aqui tá muito Mary Jane, viu? É, doido, mano. Essa tá foda. Porra, mano. Pariu. Gente, lembra só que o Garfield que tá comendo, meu camarada. Ele tá olhando pra cá. Né? Tô comendo e você está olhando. Ele é. O Eddie Garfield tá lá. Eu tô comendo e você chorando. É meu, né? Sou eu que tô comendo. É meu, né? Ele tá namorando ela, né? Na vida real mesmo. Olha só. Essa mulher tem que ser. Olha, essa mulher tem que ser, cara. Essa tem que ser a nossa salvação da lavoura. Porque se não for, tamo lascado. Ah, deixa eu mostrar a foto pra vocês aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês quem vai ser a Mary Jane. Olha o então. Que a Jennifer Lawrence tá fazendo. Isso aqui é uma gata, olha só. Eita. Tá muito doidão. Eita. É isso aí. Essa aqui é a garota que vai ficar no lugar da Mary Jane, que já foi escolhida, que já tá confirmada. Vamos botar, olha aí. Vamos... Parece travesti. Quem é que seria? Quem é que faria uma Mary Jane boa? Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence! Lawrence, mano. Não tem como negar, Jennifer não. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Não tem nem perigo, mano, de ser, mano. Jennifer Lawrence. Ela não vai, né, cara? Mas nós temos direito a sonhar, né? Eu ainda acho que tem que ser. Puta merda, essa mulher do Divergente é muito sem sal, mano. Porra, mano. Muito sem sal. Sem graça. Não, né, essa mulher do Divergente é muito Divergente. Chega nem perto, mano, da Emma Stone. Puta que pariu. Peraí. Mas Mary Jane, já sei qual que é. Deixa eu pegar uma atriz pornô bem barra pesada aqui. Tem um pornô, né, mano? Tem um pornô do espetacular Homem-Aranha XXX. Eita! Baixa aí. Cara, vocês estão falando. Peraí. Uma Mary Jane, cara? Rapaz, aquela menina do Game of Thrones, cara. Peraí, cara. Ixi. Aquela atriz do Game of Thrones. Peraí. Qual é o nome dela? Da atriz do Game of Thrones. Peraí. A Game of Thrones é estranha. Ficou doidão, Giovanni, agora. Pode ser ela. A Khaleesi? Não! Khaleesi é muito Khaleesi. Velho, mano. Carícia pequena, porra. Já queria esse sapatão. É a Natalie Dormer, a futura esposa do... Alô, meu Deus do céu. Vi a imagem dela aqui. Sinistra. Ela está sinistra. Vou pegar aqui. Oi, mano. Aqui, ó. Não, vai dar não, Giovanni. Aí, ó. Ah, sem dar não. Aí, mas já é isso, velho. Ah. Vixe. Eita porra, tá até cabelo cortado. Dá não. Não. Ejeta. Tem que ver outra aí, mano. Tem que ver outra aí. Fernandinha Paz Leme. É foda, viu? É... Superar. Eu sei uma que tá bem bonitinha, agora eu tô tentando achar o nome dela. É uma lourinha que fez Ponte para Terabitia. Eu acho ela muito carinhosa. Ela fez também aquele não sei o que da montanha. Deixa eu ver o nome dela aqui pra botar pra vocês. Eu acho ela linda e ela é muito carismática, essa atriz. E ela tem eu acho que ela tem a mesma idade já do menino. O Andrew Garfield. Vou pegar aqui o nome dela aqui. Pronto. O nome dela, galera, ó, é a Anna Sophie Robb. Falaram, vocês estão falando de brasileira? Se liga essa aqui, ó. Essa aí acho que dá um caldo, hein? Ó, esse aqui é o nome dela, ó. Esse aqui é o nome dela. Pode ser essa porra louca, mas ela já é velha, já. É, tá. Que, mano? A Sophie é nova. A Karina Bach aqui, que eu. Ah, mas vale a pena, cara. Daria. Só se for velha, né? O cara tá passando por velha. Essa aqui é a Mary Jane, tem que ser novinha, ó. Essa aqui, ó. Olha aí. Ah, Jesus. Ela é muito carismática, essa atriz, ela é bem novinha. É legal sim. Não. Não sei não. É uma top ser melhor do que, né? É muito não, cara não. De menina. Uma história assim, é melhor do que. É, cara de boneca, cara. A lista das. Agora, João, você vai ter que botar todas essas listas candidatas. Mary Jane. Ela tem que procurar, mano. Faz uma enquete. Quem será a nova próxima Jane Jane na sua cabeça? A meninazinha do Kick-Ass ali. A meninazinha do Kick-Ass. Não. É mesmo, cara. A Chloe, cara. É mesmo, é moleque. Não. Menina demais, cara. Não dá não. Tá com 15 anos agora, não dá não. Tá 15 anos quem, mano? Dá não. Tá não. Dilma! Tá maluco? Quem foi que botou Dilma nessa porra aqui? Fui. Já pra chutar o molde logo. É ruivo, mano. Dá pra ser americano. Nós somos um país excepcional. Hasta la vista, baby.